Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve! Eu sou Joyce, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui, para não deixar de ser diferente, com as minhas parceiras de núcleo, dê um salve aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Fafi Prado falando. Salve! Aqui é a Nata Neumann. Salve, salve, gente bonita, aqui é Salim Ribeiro. E hoje aqui com a gente também, na qual eu tenho o prazer e a honra de apresentar, mestre Silvio Antônio de Oliveira, nascido em Queluz, criado em Cruzeiro. Através de seu pai, que desde criança teve contato com as manifestações culturais do Vale do Paraíba, Congada, Moçambique, Folia de Reis, Jongo, etc. Aos 14 anos, ingressou na Companhia de Moçambique de Lorena, onde adquire grandes conhecimentos com o mestre Alcides. Aos 17 anos, inicia sua própria companhia na cidade de Cruzeiro, onde esteve à frente até aos 23 anos, época em que migra para a capital. Em 98, com o auxílio de amigos, inicia a segunda formação de sua companhia na capital, que perdura até os dias de hoje. Mestre, é um prazer te ter aqui. Bom dia, professora Joyce. Bom dia a todas, a todos. Para mim é uma honra, né? E eu agradeço essa oportunidade de a gente estar fazendo essa reflexão sobre essa tradição, né? Que não é só apenas uma manifestação folclórica, mas também ligada à religiosidade e à historicidade do povo africano banto, adeptos do catolicismo. Então a gente vai ver como que foi essa adaptação, essa conversão, que tem muito pano para manga. Então vamos lá, né? O que é Congada de Moçambique? Mestre, temos a honra de te ter aqui e eu sei que é muito pano para manga, então vamos lá saber dessa cultura espetacular desse povo banto, né, aqui nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Vamos lá, é pano para manga, vamos lá. Então, né, há duas verdades, entre aspas, sobre todas essas tradições, né? Uma que está ligada à questão, vamos dizer, verídica, documental, histórica, e uma história, né, que para os capitães de Congada, para os mestres mais antigos, é uma recriação a partir da própria vivência e também ligada à tradição oral, que reconta, né, as origens da história de uma forma muito peculiar. Então vamos por parte. Pensando numa questão histórica, verídica, vamos dizer assim, documentada, né, podemos apontar o início dessa tradição já em territórios africanos, no antigo reino Império Congo, a partir do contato com os europeus, né, os portugueses, propriamente dito. Desse encontro dessas duas culturas e dessas religiões, do catolicismo com essas religiões locais, pode ser apontada a origem. Dentro do, vamos dizer assim, da aliança estabelecida entre o rei do Congo e a coroa portuguesa, no pacote de negociações, estava previsto da parte dos portugueses, né, como uma ação da Igreja Católica, a introdução do catolicismo entre esses povos. Assim como veio aqui para o Brasil, junto com as naus portuguesas, vieram os jesuítas, né, para lá. Se eu não me engano, foram os dominicanos e os franciscanos. Os dominicanos tinham Maria sob o título de Nossa Senhora do Rosário, como a padroeira da ordem, né, religiosa. E então, junto com a introdução do catolicismo, também é introduzido a devoção a Maria sob esse título. Havia elementos comuns às duas tradições que, vamos dizer, facilitaram, né, essa adaptação. No caso do elemento comum aí, o rosário, né? Estou falando do objeto mesmo, do objeto de devoção mesmo. E a figura de Maria, que é mãe, mulher, né? Nas tradições africanas tem essa questão da divindade feminina também. Embora não esteja falando necessariamente de orixás, sim, talvez de inquices, né? Feminino, como Kayala ou Micaia, que é a Senhora das Águas, né? Então, esses elementos em comum pode ter facilitado. Na sequência, também houve a adaptação da devoção a São Benedito para a questão racial, étnica, né? Ele não era africano, mas era descendente. Nasceu na Itália, mas era negro, descendente de etíope. Então, houve uma questão, uma identificação identitária. E Ifigênia, a Santa Ifigênia da Etiópia, foi uma princesa etíope, né, que converteu ao cristianismo, né? A gente estava falando de catolicismo, né? Então, embora pareça a mesma coisa, são coisas paralelas. No início da Era Cristã, segundo a história, acho que São Mateus andou por terras africanas, pela Etiópia, e Ifigênia se converteu ao cristianismo e o ajudou a disseminar essa fé em sua terra. Por isso que lá na Etiópia temos a Igreja Cópita, né? Seria a Igreja Católica Cristã de lá. Mas, como eu disse, o primeiro contato foi o primeiro indício que resultou no que mais tarde aqui no Brasil veio se chamar de Congado, ou as Congadas, tem a origem desse encontro aí da cultura e das religiões europeias com as africanas desta região da África, porque a África é um continente imenso. Então, estamos falando aí de povos banto. Não estamos nem mencionando ainda os iorubás, os jejes, né, nagôs, enfim. Estou à disposição para as perguntas, para a gente entrar nos pormenores. Mestre, demais a introdução dessa parte histórica. Eu sempre fico emocionada quando escuto o senhor falar, dar essa introdução histórica. Bem, eu vou passar para a Su. Su, é com você. Nossa, que aula maravilhosa, gente. Eu tô até... Nossa, mestre, que honra e que... Eu tô um pouco aqui, enfim... mareada com a fala. Tá até difícil, saber. Vamos lá. Então, já que, né, o mestre falou dos pormenores, eu tinha anotado um monte de coisa aqui de pergunta, mas eu nem consigo agora. Eu quero saber esses pormenores. E... o mestre começou falando, né, da história oficial, escrita e a narrada contada. Então, de repente, trazer um pouco essa história contada, essa história que é oficial também, mas que não é oficializada, né? Essa memória da oralidade e entrar nesses pormenores. Inclusive, mestre, complementando, esse pormenor do campo espiritual mesmo, né? Que foi pegando aí a última fala. Essa relação integrada da vivência da cultura com a espiritualidade, né? Com aquilo que não é visto, digamos assim. Ok, vamos lá. Toda essa questão que eu coloquei, acabei de colocar aqui, né? Narrar aqui. Até uns... acho que uns 14, 15 anos, eu não tinha muita noção, né? Mas como diz o professor Paulo Dias, né? Ele se referia a mim assim: Silvio, você é um antropólogo autodidata. Não sei se mereço tanto, mas o que ele queria dizer é que eu sempre fui uma pessoa que ia em busca da história dos povos e das questões históricas, dos fatos, até mesmo para recontar algumas histórias que foi contada a partir do vencedor e não do vencido, entre aspas, né? Então eu sempre tive essa curiosidade, sempre fui meio... Não sei se eu sou antropólogo didático, como ele fala, mas eu sou um curioso. até para eu me entender, né? Como um agente cultural dessa... como guardião dessas tradições, né? Um dos. Então, toda essa história, toda essa, como eu falei, toda essa questão histórica aí, para mim até uma certa idade, e para os capitães de Congo, para os mestres mais antigos, não há muita importância, no sentido de que, como eu falei, houve uma, essa história foi recontada, né, a partir de vivências. E também para toda uma mitologia que foi construída ao longo de um tempo, né? E pensando nessa outra verdade, entre aspas, um dos contos que aponta a origem seria a partir da própria aparição da Senhora do Rosário para o negro. Ora essa história ela se passa na África, ora já o negro brasileiro, né, afro-brasileiro, no período da escravidão. Mas a questão é que ela aparece na uma pessoa, um escravizado, né? Não vou falar escravo, porque eles foram escravizados, na verdade. Um escravizado estava à beira do mar, né, refletindo sobre sua situação, provavelmente num momento doloroso, né? E Maria aparece, Senhora do Rosário, né, aparece no mar, e ele a vê, há um diálogo entre os dois, né? E ele volta para contar para o seu senhor, para avisar o padre, né, que cada lugar tem uma versão. Mas vamos seguir aqui. Então, esse senhor, ele fala, no primeiro momento ele duvida, e depois ele vai conferir, aí ele fala com o padre, eles organizam um belo andor enfeitado de flores, né? Leva a banda de música, sei lá, vai até a beira do mar, para que ela venha até o andor para levá-la para a igreja, né? Para a capela, né? Toda aquela demonstração luxuosa, coisa e tal, ela não vê muita sinceridade naquilo. Então ela não se comove. Aí esse negro pede licença para o seu senhor, se eles podem tentar atraí-la. Aí ele humilha, né? Ah, se a gente aqui com toda essa, né, com todo esse agrado, ela não veio, vocês aí, todo lascado, você acha que ela vai chamar a atenção dela, mas se querem tentar, vá lá. Aí eles cortam um tronco, escavam, fazem um trio de tambores, né? E vão cantando, tocando, chega na beira do mar, eles cantam um lamento, né? E ela se compadece deles, ela vê sinceridade no louvor deles, vem até eles. Eles não tinham um andor cheio de flores, coisa e tal. Aí o tambor maior eles oferecem para que ela se sente. Ela senta no tambor, nesse tambor maior, e eles a conduzem até a capela. Então, daí então já eles passam a adotá-la como mãe, padroeira, né, advogada. E é longo, né? Mas em síntese é isso. Aí no dia de sua festa, de celebrar o seu dia, eles fazem essa procissão também relembrando as suas origens nobres. Então, coroa-se um rei, uma rainha, com o título de reis congos, independente da nação mesmo, essa nomenclatura que predomina, né? E cantam e dançam em louvor à padroeira e também em homenagem aos seus antepassados nobres. Então aí está um dos apontamentos da origem da congada, né? A origem mítica, vamos dizer assim. Mestre Silvio, que prazer escutar a história, essa vivência, essas memórias, né, como essa guarda da tradição. A minha questão, vamos ver aqui se eu consigo elaborar também, né? A minha questão é uma dúvida a respeito desse diálogo, vamos dizer, com uma parte mais conservadora da igreja, né? Porque eu penso assim, tem toda essa potência da vivência, né, do diálogo, do rito, né, da congada, dessa construção artística junto com a festividade, junto com o encontro no território, ela é muito integral, né? Está muito no mundo com as pessoas, me parece muito assim que tem esse lugar do rito vivo, né, da vivência mesmo do rito. Mas eu fico pensando em uma contraposição de uma parte mais, vamos dizer, não sei se conservadora, corporativa, não estou achando muito adjetivo aí, mas o quanto esse diálogo foi sendo feito aí com essa parte mais conservadora, vamos dizer assim. Segura um pouco, e aí? Estão bulinados e bulinadas e bulinades? Então daqui a pouco a gente volta, feras. Thank you. Acabamos de ouvir o grupo Cambaiá, do mestre Silvio, que está aqui hoje com a gente. O que nós escutamos foi a participação deles na festa de Nossa Senhora da Penha, no ano de 2017. Gente, está lá no YouTube, tem outros vídeos espetaculares desse grupo maravilhoso do mestre Silvio. Vale super a pena ver e conferir. Diáspora. Amores, amoras, e aí, como é que vocês estão, feras? Se sentindo bem, cuidando, se cuidando, usando máscaras, higienizando bem as mãos? Esse momento é desafiador, mas nós, da Inquimpa Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, para manter o nosso terreiro de discussões e bulimentos, estamos gravando à distância via WhatsApp, tudo para manter aqui as nossas doses de garrafadas juntamente a vocês. Bem, no bloco anterior, a Fafi fez uma bulinada aí bem interessante, né, para o mestre Silvio. E assim, mestre, eu vou passar para que o senhor responda a Fafi, certo? Essa bulinada espetacular que ela deu aí, né, bastante interessante. E também para que o senhor fique à vontade para falar do seu grupo, né, porque, enfim, é espetacular. Então, aqui é o senhor que manda, mestre, é com você. Ah, eu que agradeço. Então, pensando nessa, são várias questões, mas essa questão que você... trouxe à tona, ela é muito latente, né? Na verdade, os atritos de ideologias religiosas da parte da Igreja Católica e visão de mundo espiritual da parte dos africanos. Mas desde o início houve esses atritos ou essa falta de compreensão. A igreja tinha interesse em expandir a fé cristã, então cedia até um certo ponto, às vezes pegando elementos da cultura de outro povo e ressignificando, trazendo para dentro da, né, para dentro da sua ideologia religiosa. Mas quando esses outros elementos de outras religiões, de outros povos, eram muito, confrontavam muito com essas ideologias, tinha atritos, né? Então, no primeiro momento, os frades, os missionários franciscanos estudam, analisam, observam as práticas, o jeito de ser dos sacerdotes bantos, né? Os ngangas muquiches. Ele decodifica esses elementos e traz para dentro do processo de catequese. Aí, até aí estamos bem, né? Mais ou menos. Só que, ao passar do tempo, esses elementos eles começam a serem reprimidos, né? Ao longo da história. E, de outra parte, sempre havendo uma resistência. Na atualidade, na realidade, sempre houve momentos assim, dentro desse processo todo, de conversão, de expansão do catolicismo na África, sempre houve momentos de aproximação e distanciamento. Aproximação e distanciamento. Na atualidade, no meu ver, as comunidades congadeiras ainda continuam muito à mercê da capacidade de compreensão de alguns padres. Alguns entendem essa importância dessas devoções, né? desse jeito de ser católico, né? Outros não entendem, não aceitam esses sincretismos de elementos e então reprime, né? Discrimina, enfim. Então, e da nossa parte a gente sempre resistindo. Então, esses momentos de aproximação, distanciamento, compreensão e incompreensão, eles estão desde os primeiros contatos, né, que eu mencionei na fala anterior. Há, sim, entre os prós e os contras, né, tem algumas autoridades religiosas católicas que têm essa abertura, essa visão mais aberta, né, mais de aceitação. Por exemplo, em Aparecida, houve eu não sei se ele é vivo ainda, mas houve um bispo chamado Dom Aloysio Loscheider, e ele tinha um grande apreço por essas tradições, e ele deu essa abertura na festa de São Benedito, por exemplo, para os grupos passarem pela Basílica, né? Que até então ficava limitado ali na Capela de São Benedito. Em Minas foi recriado uma versão do ritual da missa, né, que é a missa conga, que tem a participação efetiva das congadas. Mas é como eu falei para você, a gente fica meio à mercê da capacidade de compreensão das autoridades católicas, né? Já tivemos atritos aqui em Mogi, né? Hoje já tá, estamos numa relação mais respeitosa, mais apaziguada. Mas durante a festa de divino aqui nós já tivemos atritos, né, na hora da procissão, por parte da organização da festa, por parte de algumas autoridades religiosas subalternas que queriam se colocar como superiores hierárquicos. Ai, ai. Mas enfim, esses atritos, esses conflitos, eles são constantes, né? E temos que lidar com isso, né? Não vai acabar hoje, amanhã. Então, e nós também não vamos desistir de sermos como somos, né? Então, vamos tocando. Nossa, mestre Silvio, ou seja, é sempre a resistência para a gente ser o que a gente é, nesse sistema colonial, né? Esse sistema colonial, esse modelo de nação escolhido por esse Brasil, não aceita que a gente seja negros, né? Não aceita que a gente seja afrodiaspóricos, né? Não aceita que a gente seja de origem africana, né? Então, o que sempre há é um projeto, né, de apagamento, de invisibilidade, de genocídio mesmo, né, dessas manifestações. Mas, mestre, eu gostaria que o senhor falasse a respeito, porque, assim, a gente também, de muita resistência, a gente tem aí a Lei 10.639 e a 11.645, que agora nos obriga, né, a trabalhar a nossa cultura afrodiaspórica dentro das escolas, mestre. O que o senhor diria para esses professores, né, que, assim, por exemplo, esse sistema, né, esse sistema colonial, como eu estou dizendo, ele apaga, né? Como o senhor também bem coloca, apaga, invisibiliza, né? Não nos deixa ter contato com a história, né? Não passa o tempo inteiro as falácias. Como que seria, né, essa maneira da gente, por exemplo, trabalhar com congada de Moçambique dentro das escolas? Porque, assim, eu acho que é uma cultura que deveria, que tem que ser passada através dos mestres, né? Fala pra gente, assim, como que o senhor pensa, né? Como que nós, educadores, poderíamos trabalhar congada de Moçambique dentro das escolas, as congadas de uma forma geral, as nossas culturas clássicas, afrodiaspóricas, afroindígenas dentro das escolas, porque eu acho que tem determinadas coisas que ela precisa ter uma ética divina através do mestre. Como que o senhor acha que a gente pode conseguir formas e maneiras de os mestres, né, darem essas formações para os professores? Enfim, eu gostaria que o senhor conversasse a respeito disso. Muito incrível quando o mestre Silvio traz, né, a questão religião, que não a compreende a visão de mundo, porque é uma visão de mundo, né? É uma cosmovisão, né? Essa ancestralidade africana, esse modo afrodiaspórico de existir, ele é integrado como uma visão de mundo e não como um religar. E aí é muito revelador para tudo que a gente vive de racismo e de todas as outras coisas, né, as homofobias, todos esses temas em que se tenta encaixar uma forma de vida numa caixa pré-estabelecida, né, isso que o mestre traz, esse catolicismo que tenta encaixar aquela forma de aquela visão de mundo na sua narrativa, e quando ela não consegue, ela exclui. E aí, às vezes a gente pode falar isso, precisa falar, ah, está criticando a fé dos outros, mas não é. Mas por que essa forma de catequese, essa forma que encaixa, ela tem que ser o padrão de mundo, ela tem sido um padrão de mundo, né? E aí pede-se a convivência com as diferenças, com as multiplicidades, né? Com as formas variadas de vida. Só vou aproveitar aqui o gancho rapidinho, né, para fazer um comentário, que é isso, né? A gente pensa em congada também na religiosidade, não só, né, nas igrejas católicas, mas dizer que tem muitos terrenos de Umbanda que fazem, né, a procissão dos pretos velhos, que geralmente é comemorada no dia 15 de maio, né? E aí um exemplo dele é o Recanto Quiguiriçá. Mas enfim, existem muitos outros por aí, eu acho que vale a pena conferir, né? Porque quando a gente faz a caminhada de São Benedito, de todos os pretos velhos, então acho interessante quem puder, né, compartilhar, copiar, enfim, pesquisar, né? Vale a pena. Eu, no meu ver, na minha vivência, eu acho que um dos caminhos seriam os educadores, né, os professores, procurar identificar entre os seus alunos alguns que são de famílias que preservam essas tradições, né, não só as congadas, mas também tem a Folia de Reis, tem Jongo, né, enfim, as tradições. Sejam elas ligadas ou não à religiosidade. E desmistificar todo o discurso preconceituoso que foi se construindo em torno dessas tradições, né? No momento, nós estamos num momento bem difícil, bem delicado, né? De aplicar isso que eu estou apontando como uma forma de amenizar. Por quê? Há alguns, né, alguns educadores que fazem muita misturam muito o exercício da sua profissão, da sua missão, com a sua fé particular. Então, ao invés de colaborar, acaba contribuindo até para que continue uma discriminação, né? Aí é lógico, um aluno que ele pertence a uma religião afro-brasileira ou pertence a um movimento de catolicismo popular que conjuga elementos indígenas e africanos, ele vai ficar intimidado de se revelar, né? Mas o caminho seria esse, né? Casar a educação oficial com esses saberes, dando voz a quem tem direito. E facilitando esse diálogo com a metodologia educacional, né? Porque nós temos uma linguagem muito própria, né? Que às vezes não é compreendida. Então a educação institucional oficializada poderia aplicar uma metodologia para facilitar essa compreensão. Mas sempre o professor estando em diálogo constante com esses detentores desses saberes, que não é um saber, que é um saber muito ligado à oralidade e não à forma documental. Acho que esse seria um dos caminhos. O outro é incluir de uma forma mais eficaz no, nos materiais didáticos a cultura brasileira, com toda a sua diversidade, né? Não necessariamente fazendo uma apologia a essa ou aquela, mas trazendo isso, ó, isso aqui é do Brasil, isso aqui é nosso, não é inferior nem é superior, é apenas diferente. E para a criança já cresça com essa consciência da sua brasilidade, né, e da sua diversidade, da diversidade que há no Brasil, né? Mas no momento que a gente vê muito é o oposto, às vezes, né? Há uma tentativa de uma imposição, né, forçada, de uma visão muito binária, né, muito limitada. E principalmente na própria questão de relacionar com um ser superior, né, com Deus, que é uma ideologia de determinados segmentos religiosos que querem se impor, né, e subjugar o outro, né, o outro em sua diferença. Aí isso dificulta muito, né? Mas em síntese é isso, né? Seria essa aproximação, esse casamento, vamos dizer assim, da educação institucional com as sabedorias populares. Num diálogo de respeito, né? Você não precisa compactuar da mesma fé do outro, né? Mas respeitar e viver, conviver pacificamente. Isso pode ser uma ideia muito romântica minha, mas eu acho que seria uma das formas de amenizar toda essa questão dos preconceitos, das discriminações, da falta de compreensão. Não é romântica não, mestre. É o que seria certo, né? Mas é que esse modelo de nação escolheu o modelo eurocentrado cristão universal. Ou seja, como que a gente vai criar uma emancipação de uma pluralidade se só passa simplesmente uma única perspectiva de apreensão da realidade e essa apreensão de realidade é eurocentrado cristão? Então, eu acho que o senhor foi no ponto, assim, né? Foi no ponto. Exatamente, a gente tem sala de aulas hoje, não mais professores, mas evangelizadores, né? Eu mesma, há pouco tempo, aí enviei um áudio, né, com as crianças cantando um pouco sobre a origem do mundo a partir de um olhar iorubano, né, falando de Olorum, e a professora falou que aquilo não seria interessante passar para as crianças menores, porque ela não acha que aquilo era o correto, né? E você vai ver, a professora é evangélica. Então, é muito louco, né? Esse projeto em curso, né? Racista, genocida, sabe? E é muito importante que os professores entendam que a Lei 10.639 e 11.645 é uma lei. Então, você não trazer essas perspectivas para dentro da sala de aula, você está contra a lei. Você está contra a lei, você está fugindo da lei, é preciso que haja uma penalidade em relação a isso, porque eu acho um horror, sabe? Você não abrir o leque de possibilidades, né, de perspectivas de mundo, de formas de ser, criar possibilidades para que os nossos alunos, para que as nossas crianças, para que nossos adolescentes, jovens, familiares, escolham, percebam, vejam, respeitem, enfim. Eu acho que o senhor foi espetacular. Ai, gente, ai meu Deus, é um programa muito curto para a gente falar com o mestre Silvio. Mestre, desde então, desde já, eu já te convido a voltar, a vir falar mais com a gente. O senhor é um mestre, então o senhor é uma verdadeira biblioteca viva, né? Eu tenho a honra de te conhecer, de estar próximo do senhor, de te ouvir. Eu te peço a bênção, mestre, eu peço a bênção a todos os que vieram antes. Eu fico realmente extremamente emocionada com a presença dos mestres, com tanta resistência nesse território tão racista, tão genocida, e vocês permanecem firmes, fortes, com essas bênçãos todas. Sim, paralelo à devoção a São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário, a Santa Efigênia, que são ícones do catolicismo, né? Também há a questão da devoção aos antepassados. Isso está muito ligado à questão dos povos bantus. Então nós também temos, não são todos, não estou generalizando, alguns mestres são muito mais próximos da igreja do que das próprias religiões afro-brasileiras, mas há alguns sim que são, pertencem às religiões afro-brasileiras e obviamente vivenciam isso dentro da prática da congada, porque se você voltar no passado, você vai chegar no negro banto, como eu falei lá no início da fala, né, os povos do Congo, Angola, Moçambique, né? Dentro do congado tem as variantes, então temos a congada propriamente dita, temos o catopê, né? E entre elas o Moçambique, então também que está ligado a um dos povos africanos, né? Um dos povos banto. Então eles são antepassados, né? E além disso temos os nossos antepassados familiares, que são os primeiros fundadores. E na visão bantu, o mundo material e o imaterial, eles não estão separados, eles dialogam. Então, antes da gente iniciar, a gente pede sim a presença, a proteção, a companhia deles, né, para que a gente possa dar continuidade ao que eles plantaram. Então, os pretos velhos também fazem parte da nossa devoção. Eu estou respondendo por mim, repito, não são todos mestres que têm essa prática. Mestre, gratidão profunda por ter estado aqui. A bênção, mestre. Amores e amoras, até daqui a pouco. Mestre, também aproveito para agradecer a sua presença, gratidão imensa, e que continue aí firmando o caminho, né, fortalecido para poder continuar uma vida longa aos ancestrais. Muito grata por esse diálogo, mestre, que ele frutifique, que ele multiplique aí muitos diálogos mais. Um grande abraço. A sua bênção e gratidão profunda, mestre Silvio. Então, agradeço novamente pela oportunidade, né? Deixo aqui meu abraço, meu carinho para todos. E espero sempre contar com a colaboração de pessoas como vocês, que nos ajudam a desmistificar toda essa visão preconceituosa, né? Racista. E para que a gente possa continuar caminhando. Então, educadores como vocês são extremamente necessários, que hajam mais, né? Então, um beijo a todos e muito obrigado. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.